É verdade que as descargas não têm sido tanto no rio Ceia, têm sido muito mais no rio Cobral. E que têm a ver muito com a indústria dos laticínios do Conselho de Ceia, também não tenho dúvidas nenhumas que há essas descargas. E por isso esta descarga surpreendeu-me. Nós queremos dizer que comunicámos à Guarda do Ambiente, com sede na Lausanne, para fazer, foi denunciada a situação pelo seu presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Arzola e Vila Franca da Beira, e que fomos alertados, e nós próprios mandámos através do Gabinete da Proteção Civil e do Ambiente, mandei fazer um relatório para percebermos de onde é que esta poluição vinha. Por uma razão simples. Se ela, no rio Ceia, não passou à ponte do salto que faz a ligação do Arzal para Lagares, se calhar facilmente se poderá identificar o foco identificativo. Não há verdades absolutas, também não dizemos aqui que foi uma fábrica ou que foi outro tipo qualquer de tipo de poluição. É verdade é que ela apareceu e a verdade é que houve reações e nós também reagimos e vamos ver o que dá, até porque as coimas são bastante pesadas, as coimas mínimas são 10, 15 mil euros. Eu diria que nós sempre nos deu a ideia que o Cobral tinha a ver com os laticínios, aqui no Rio Ceia não há nenhuma... Sabemos de onde é que ela partiu para baixo, também isso é importante, também para se tentar encontrar e resolver o problema. Foi isso também que denunciámos isto às autoridades que têm a capacidade e que devem investigar.